Você já ouviu falar dos shinobis de olhos vermelhos que antecipam os seus movimentos e estão sempre à frente do tempo, um olho capaz de copiar tudo que vê. Você já sabe qual é o clã Uchihas Sharingan. Eles avistam de longe o ódio no meu semblante. Os meus olhos têm cor de sangue. Eu consigo te prever. Lutar é inútil. Melhor respeita o poder de um dos três grandes dojos. Com esses olhos posso aprender mil jutsus. Quando meus olhos viram, na minha ilusão cairão. Quantos não queriam esses olhos que giram? Mas tudo tem um custo. Ainda vai ter que sofrer muito pra despertar uma geek. Um vermelho de sangue. Movimento circular é meu jutsu socular. Cuidado, a maldição do ódio é real. Meus olhos só enxergam o caminho do mal. Pra avançar tem que passar por traumas. Quem tem esses olhos sabe desde a infância que vai viver em prol de vingança. O mundo ninja é cruel. Esquece que se for na Vila da Flor, não mexe com a minha família. O que é que alguém cai mais temido em Konoha? A Sharingan do clã Uchiha. Temidos em todo. Esse olho hipnotiza. Te mando pra outra dimensão. É tudo uma ilusão. Piscou e fui pro Kamui. Este é o clã Sharingan. Esse poder é parecido com o ego. Vai lentamente te deixando cego. Sharingan sempre acaba em sangue. Supremos do clã Izanagi Izanami. Coisas que eles não entendem, escondendo os segredos. Jutsus secretos, muito ódio e dor. Vem diante dos meus pais. Raiva demais, rancor demais, chorei demais. Acho que jamais encontraremos a paz. Esquece que se for na Vila da Flor, não mexe com a minha família. O que é que alguém cai mais temido em Konoha? A Sharingan do clã Uchiha.